Minha estrada era escura, eu andava perdido e não sabia. Caminhava nas trevas e não enxergava a luz do dia. Foi quando brilhou uma estrela no céu. Era o meu Salvador chamando por mim. Foi quando brilhou uma estrela no céu. Era o meu Salvador chamando por mim. Na sombra da morte eu andei muitas vezes e não sabia. Eu estava no abismo e por minha vontade eu não saía. Foi quando brilhou uma estrela no céu. Era o meu Salvador chamando por mim. Foi quando brilhou uma estrela no céu. Era o meu Salvador chamando por mim.